vou direto para o Fito. Direto ao Fito, 1925. Ilhéus aprovado, nível de voo 140, via Golf 677. Subida da El, Leda, Ilhéus. Primeira curva direita após a decolagem. 0263 é o código, 198 é o controle. 24 já passou, nível 140, da El, Leda, com primeira curva direita, depois Ilhéus, na curva de 677. Responde 0263, o controle 198. Correto, para posicionar, 4 no 5. São 3567, pronto para a cópia? Pronto, cópia, São 3567. Autorizado Brasília, nível de voo 380, via Pesulu no 7. Subida gole e transição ao Fito, primeira curva direita após a decolagem, 5525 é o código, 198 é o controle. Aguarde do cotejamento. São 3190, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 3190. São 3567, conteja, por favor. Correto. Possível, conforme solicitação do plano nível 300 para o 3567. Autorizado, gole ao Fita, Brasil Lua no 7, já decola a curva direita, aciona 5525, 1198 ao controle, da 3567. 3567, cotejamento correto. Aguarde um minuto que eu vou coordenar para o senhor o nível 300 com Recife. Graças. Só logo no 077, no gate 5, para o pushback acionamento. No 077, ciente, aguarde. 0-7-7-2-9 chama pra iniciar táxi. Camará, minha 3-8. Solo gol 1-8-5-6, Romeu, nível 3-7-0, Recife. 1-8-5-6, aguarde copy Recife. Trilha prevista, bem? O Caracaju. O Caracaju, obrigado. São 3190, peço para informação, o seu box previsto é o 612, só aguardando o táxi do S12 da companhia para iniciar o parqueamento até o 612, tá ok? Ok. Tá, 3145 para o táxi, 159 a bordo, 4 horas, alterna Guarulhos. Táxi autorizado via Pátio, Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 186, são 3145. Pátio, Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 186, o 3145. Salvador, Pantanal 4719, decolado na sua escuta. Pantanal 4719, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 360 direto da El, após 2000. Afirmativo, 360, voando da El, Pantanal 4719. Olimpo 01, no livre de dar base, poste final, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Livre base, Olimpo 01. Web 5729, após decolagem, deverá manter pro até 4 milhas, positivo, senhor? Manter pro até 4 milhas, após a decolagem, objeto 5729. Web 5729, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós, livre decolagem, pista 1-0. Inicia, certas condições, objeto 5729. Afirme para a torre. Zero. Chame Recife em 1288, alternando 260. 288-260, uma boa tarde, gol. Nomeia 192. Muito rádio, senhor. Está, sua comunicação está chegando entrecortada. 150, chame Recife em 1288, alterno 260. Continua. De base para final, baixado e travado, Olimpo 01. Ciente, Olimpo, aguarda autorização para toque arremetida, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Aguardando, 01. Web 5729, decola 1-7, chama agora controle em 1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom trabalho, 75-729. Olimpo 01, livre, toque emitido, pista 10, vento 110 graus, 12 nós. Toque emitido, Olimpo 01. Passo na left, dial. Sub 5729, contato, radar decolagem, sub mantenha 340, série dial. 340, pode voar da Elda presente? Cúmulo 2, mantenha o perfil lateral. Mantenha o perfil, objeto 5729. Romeu Papatango, Torre Salvador. Romeu Papatango, prepare-se para decolagem e prepare-se também para cruzamento do aeródromo na cabeceira, na vertical, na cabeceira 28. De autonomia, alterna, perdão, 3 horas e 20 de autonomia, alterna com fim. Táxi autorizado via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, pátio de espera 186, chame a minha 3-2-1, obrigado, boa tarde. Volo 077, após a passagem do Airbus da Ultranet, para iniciar no ciclo. Sim, após a passagem do Airbus da Bianca, vai iniciar o 077. Tendo por aguardando todo o vento 101. Zero um, reporte perna do vento, pista no zero. Perna do vento, Limpos. Bono 755, livre decolagem, pista 10, vento 110 graus, 12 nós. Papatango Romeu, Papatango, livre decolagem, pista 17, vento 110 graus, com 12 nós. Antena 3145, pronto, ponto de espera 10. 3145, boa tarde, mantém ponto de espera, pista 10. Mantém, 3145. Salvador, boa tarde, Alexandre, 6321, número 2, ponto de espera, pronto. Boa tarde, 6321, mantém ponto de espera, pista no zero. Mantendo ponto de espera, pista no zero, 6321. Do vento, Olimpo 01. Sente, Olimpo 01, mantém a perna no vento, pista no zero. Perna do vento. Sete, cinco, cinco, decola os 2-0, chama agora controle em 119, décima 8, bom voo. Frente, 119, décima 8. Pantanal 479, cruzou o 130, chame Recife em 1251, alternando 3325. 351, 3325, Pantanal 471, uma boa tarde. Positivo, senhor. Agilize na medida do possível, ok? Vai agilizar na medida do possível. Romeu Papatã. Olimpo 01, efetue 360 pela direita, reporte interceptando perna do vento, pistão 0. 360 para a direita, reporte interceptando vento. Olimpo 01. Romeu Papatango, informa o tráfego da Força Aérea Brasileira, sua esquerda, na perna do vento, pista 10, a 1 mil pés, efetuando 360 pela direita, ok? Está ciente do tráfego, vai cruzar o aeródromo na cabeceira 28, Romeu Papatango. Positivo, vai efetuar o cruzamento da cabeceira 28, ingresso no, na linha do litoral, corredor visual forte, mantendo 1 mil pés e aguardando transferência de comunicações. Após o cruzamento, pro do corredor forte, a 1 no meu pé, aguardando transferência, Romeu Papatã. O Olimpo 01 informa um Papa Alfa 28, efetuando o cruzamento do aeródromo na vertical da cabeceira 28 no momento. Fica atento ao tráfego, o tráfego está mantendo 1 no meu pé. Afirmativa, ficar atento, 01. Doutor, boa tarde, voo no 601, informação Romeu. Boa tarde, voo no 601, sem identificação, desse aí mantém o 040, chegada Bonf. Voo no 601, identificou 040, pessoa chegada Bonf. Web 6720, livre aproximação, desça para 12 mil pés, altímetro 1013, 903, acuse estabilizado no localizador. Ajuste padrão, baixa para 2000 e reporta lá no localizador, o 6720. Partido, está pronto. 5729, chame Recife, 251, alterno 3325. 251-3325, objeto 5729. 13 horas e 50. Táxi autorizado via Pátio de Alfa, ponto de espera, chame Torres 86. Pátio Índio e Alfa, no ponto de espera, chama Torres 86, 077. Controle, Romeu Papatango, corredor forte, 1 no meu pés. Romeu Papatango no meu pé, na minha escuta, corredor forte. Manterá a escuta permanente com controle, Romeu Papatango. Interceptado, vento 01. Mantendo vento 01, aguardando para girar base, vento 110 graus com 109. Treinado vento. Piso 145, livre decolagem, pista 10, vento 110 graus com 109. Livre decolagem, 10, 3145. Por favor, PAB. 5656. Taxi Apache de Alfa, ponto de espera, chame Torre 186. Pátio e ponto de espera, Torre 186. Obrigado, 5549. Vento 01, livre girar base, poste final, pista 10, vento 110 graus, 109. Livre base, 01. Tempo 01 no livre, toque arremetida, pista 10, vento 120 graus com 02 nós. Correção com 12 nós. Livre, toque arremetida, limpo 01. Da 3145, decola os 25, chama agora controle em 1 no 9.8, bom voo, senhor. Controle 1 no 9.8, uma boa tarde, 3145. Pega na curta final ali, mantém pista no zero. Faz o toque aí no cheiro do papel na curta final ali, mantém na 1-0. Cadê a 3-2-1? Tem o 360, tá por ajuste meio direto da El. Fabio, mantém o 360 direto da El, então é 3145. Vou no 755, chame Recife em 1251, alternando 3325. 351-3325, gol 9755. No curso localizador, avistando 6720. Web 6720, chame torre em 118-612. 18-6, obrigado. Romeu Papatango, suba para o 045. No curso localizador, avistando. Web 6720, muito boa tarde. Continua a aproximação, reposte marcador externo, vento 120 graus com 12 nós. Informa o Airbus 318, tomando posição para decolagem da pista 10 no momento. Reportando alteração do externo, 6720. Olimpo 01, toque arremete aos 27, reporte perna do vento, pista no zero. Reporte do vento, informa o pouso final próximo. Ciente, pouso final, Olimpo. CNR 6321, livre decolagem, pista 1 no zero, vento 120 graus, 12 nós. Livre decolagem, 1 no zero, CNR 6321. Torres. Muito boa tarde, Trip 5415, por enquanto mantém ponto espera, pista no zero. 1077, ponto espera pronto. Boa tarde, 77, mantém ponto espera. 77, boa tarde. 206, sente autorizado o Recife 370 pela Uberwhisky 58, saída Fuca após voa Aracaju. Curva à esquerda após decolagem. Transponder 5523, controle Salvador 119.8. Correto, senhor, para posicionar quase 206. Quase 206, sim. 1856, posicionando o 3, chama para início de táxi. Bora para início, cruzou de táxi, autorizado, 1856. Livre pouso, pista 1 no zero, vento 120 graus com 120 nós. Informa o tráfego da Força Aérea Brasileira, sua esquerda, perna do vento, pista 1 no zero, mantendo no 1000 pés, P3 Orion. Passei do tráfego, 6720. Passei 6321, decola os 29, chama agora controle em 119.8, bom voo. 119.8, obrigado, boa tarde. Boa tarde, senhor. Olimpo 01, efetue 360 pela direita, Olimpo 01. 360 para a direita, 01. 01, boa tarde. Contato radar decolagem, sub e mantém 320, saída Goler. Transição ao fito. 320, Goler ao fito, estacionamento 320. Olá, 3567, o estacionamento no 07. 3567, autorizado, chama para a minha estaca. Autorizado, chama táxi para 3567. Você não poderia voar direto ao fita, está presente? Aguarde. Na sua escuta, 6321. Voo no 077 visual com 737, curta final. Negativo. Após o mesmo ali, mantém pista no zero, voo no 077. Após o Boeing da Web, vai alinhar e manter o voo no 077. Desce para 2000 pés, altímetro 1013 padrão, livre aproximação, acusa estabilizado no localizador 1-0. Ono 601 autorizado até 2000, 1-0-1-3, tempo atrás estabilizado no final do LS X-Ray, cabeceira 1-0. Voo no 077, livre decolagem, pista 1 no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. Livre decolagem, 1 no 0, 1 no 0, 77. Olimpo 01, mantém perna do vento, aguardando para girar base. Eita, a gente se pode manter lá do vento, Olimpo 01. Alfa, reportará Ângela Juliette, objeto 6720. Direto feita da presente, acionamento 321. An 3145, cruzou 160, chame Recife agora, 251, alternando 3325. 1251, 13325, tá? 3145. Será sinal Olimpo 01. Prole Salvador, gol 612. Número 2, ação de identificação desse mantém o 050, chegada à Mare. Deixando para o 050 na Mare, sempre na informação. 3, chama agora controle em 199.8, bom voo. 198, boa tarde, bom serviço. Igualmente, senhor. Olimpo 01, no livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 129. Livre pouso, Olimpo 01. Flip 54 no 5, visual com força aérea na curta final. Visual. Após o mesmo ali, mantém pista 10, Flip 54 no 5. Flip 54 no 5, mantém a porta passagem, gel elétrico. Rio da El, gol no 077. Ingressa Juliette para o gate 5, objeto 6720. Sola, 73567 para táxi, com o fim, 4 horas e 10, 183 a bordo. Aguarde para o táxi. Aguarda. Sul, mais pro Delta, confirmando 11 no PB. Confirmando 1 no PB. Boa tarde, controle 6143, Oceanair com a Romeu. Boa tarde, Oceanair 6143, aciona identificação, desce mantém 060, chegada Bonf. Desce 060, Bonf, 6143. Corno 612, reduza para 250 nós. Iniciando redução 250 mais. Olimpo 01 no solo aos 35, livre táxi até pátio militar, estacionado em frequência, boa tarde. Livre táxi até pátio militar, essa colaboração. Boa tarde, senhor. Trip 54 no 5, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 129. Livre decolagem. Gol no 856 ali, mantém pista 10. Cadê, Matheus? Gol no 0, gol no 856. Gol no 0, visual, Matheus. Gol no 601, complete aproximação e ele é. Se chame a torre Salvador agora em 1 no 862. 18862, gol no 601. Oceanair 6321, cruzou 1 no 30, chame Recife agora, 1288, alternando 1260. 288-260, obrigado, Xané. Concierra, autorização Campinas. 4261, ciência, aguarde Copa Campinas. Guardando. Qual seria a feira prevista, Dael? Dael Leda Brigue. Dael Leda Brigue, obrigado. Alfa Vitor Juliette está no pátio 4 com 2 a bordo. Obrigado, boa tarde. Muito boa tarde, Trip 54 no 5. Trip 54 no 5, contato radar na decolagem, submantém 140. Saída Coral, reautorizado saída Coral. Reautorizado saída Coral, possibilidade de Coral da presente, senhor? Pós 2000. Pós 2000, Coral. Correto, Alfa Vitor Juliette, assinamento táxi decolagem 4286. Bom, no 601, passou marcador externo, baixado, travado, visual, capitão no 0. Sente gol no 601, continua a aproximação, aguardando pista livre. No 601. Thank you. 856, livre decolagem, pista 10, vento 1110 graus, 12 nós. Menos 2, reduza para 2109. Iniciando redução para 2109, pelo menos 2. Israel, Lida, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, 5536 ao código, 198 ao controle. Autorizou Campinas 300, envia Antônio Zulu no meio, decola da 10, na Dael, Lida Bridge, primeira curva à direita, 5536, 198, azul 4261, né? 4261, no cotejamento correto, seu próprio posicionar. Cortaremos, 4261. Após o pouso do 737 na curta final, ali mantém, então, 3567. Após a passagem, ali mantém, tá? Gol no 856, decola aos 38, chama agora controle em 1 no 9.8, bom voo. 198, obrigado. Gol no 601, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 12 nós. Livre pouso, gol no 601. Mantenha 390, saída Puka. Puka, 390, gol no 860. No 896, 420. Direcionamento chama para táxi, Alfa Vitor Juliette. Xanem 143, desça para 3 mil pés, o time é Salvador 1013. 3 077, cruzou 140, chame Recife agora em 1251, alternando 3325. 251-0-3325-1077, boa. Voo no 601, no solo aos 40, livrar à direita 21.9, uma boa tarde. Direita, 1219, voo no 601. Salvador, bom, 1601, ali, próximo, na sincronia. 1601, gente, táxi autorizado, Alfa Juliette, botão 9. Alfa Juliette, botão 9, vou, 1601. Maico Delta, torre agora 118.62. Gente. Muito boa tarde, Mike Eco Delta. Não temos tráfego a informar. Agilize na medida do possível. Reporte final pista 17. Com base, melhor, com circuito pela direita da 17. Vento 120 graus com 14 nós. Livre aproximação, desça para 2.000 pés com 1.003, acusa estabilizado no localizador da 1.0. É 1.6143. 6143. Livre aproximação, desça para 2.000 pés com 1.003, acusa estabilizado no localizador da 1.0. Decola os 4-2, chama agora controle em 1-9-8, bom voo.